dia até do mar, céu azul, dentro e fora de mim, de norte a sul. Ali ficava, e a beijos que me dessem me emprestava, mas nenhuma das flores era a flor, e nenhum dos amores era o amor. O que buscava não sabia, pedia-me mentiras e sorria. Quantos caminhos andados e perdidos. Este é o seu Canal 2 da Antena. Can you mumble? Entender o amor. Canimambo, canimambo, preso aos laços dos teus braços, a vida é melhor. É por isso, quando tu sorris, que o feitiço me faz tão feliz e me obriga a que eu diga: canimambo, como o negro diz, obrigado, muchas gracias, merci bien, tudo é canimambo, danke schön. Grazie tanta, many thanks to the canimambo. Obrigado, muchas gracias, merci bien to the canimambo. Dankeschön, grazie tanta. De canimambo. Canimambo. Canimambo.

Canal 2, Antena. Canal 2. Oh, erradas e muito justas. Calcei botas alentejanas e cozi um dragão nas costas. Punham só Gianni Morandi, Nelson, Eddy, Marisol. Puxei o braço com força, fiz uma cena de macho. Estava lá os irmãos dela, levei um arreal de facho. Fui ao baile da paróquia, lá para os lados de Balbon. Fui ao baile da paróquia, para os lados de Balbon. Vim de lá feito num oito, com a polpa esfrangalhada. E nem me valeu de nada dizer que era baterista. Já ninguém mais tem respeito pelos excessos de um artista. Já ninguém mais tem respeito pelos excessos de um artista. Canal 2 da Antena Web. Dentro de ti, o meu lugar já verde da serra, o cheiro da terra. Não preciso de mais nada. Meus olhos ateus enchem-se de Deus, porque estou apaixonada. Tudo o que vi, deixe-me encontrar dentro de ti o meu lugar. Já chorei por ver o olhar que queria ser no azul de mar. Já chorei também rindo sem saber por que razão estava a chorar. Cheiro da terra, não preciso de mais nada. Meus olhos ateus enchem-se de Deus, porque estou apaixonada. Tudo o que vi fez-me encontrar dentro de ti.

algezado, andaluza. Não morto nada se recusa, e eu quero por força ir de burro. De burro.